cadê a paz? Infelizmente não se encontra aqui. Me acorde e paro para refletir. Quantos homicídios, quantos executados, vítimas do crime, vítimas do tráfico, a crueldade do sistema implacável. Crianças na rua apelando por um trocado, uma coroa em casa, doente dessa forma, não está fácil ser sobrevivente. O pirraia vai crescendo, ele vai vendo a burguesia dando as costas pro seu sofrimento, e aquilo lhe revolta por dentro. De ver sua mãe passando veneno, o seu pai foi embora, se acovardou, não aguentou sofrimento e pinotou. Ele agora fica imaginando como vai viver, seu pensamento agora é morrer. O diabo aproveita a situação, convence o maluco a entrar no crime, irmão. Ele agora modificou sua vida, se tornou um verdadeiro homicida, mas um demônio programado pra matar. Plá, plá, plá, plá. Programado pra matar. Cadê a paz? Infelizmente não se encontra aqui. Me acorde e paro para refletir. Quantos homicídios, quantos executados, vítimas do crime, vítimas do tráfico. Cadê a paz? Infelizmente não se encontra aqui. Me acorde e paro para refletir. Quantos homicídios, quantos executados, vítimas do crime, vítimas do tráfico. Toda fé, maluco, mais um irmão no túmulo. Seu sonho de consumo acabou com seu futuro. Mais um que não teve o padrão da Globo. Olho azul, cabelo loiro, o que ele obteve foi um 5-7 nervoso pra tirar seu filho do sufoco. Caiu no jogo do sistema embaçado, campo minado. Já perdi a conta de quantos irmãos foram pro saco, por causa de crime, por causa de treta e droga. Essa vida é mesmo uma bosta. Essa vida é mesmo uma bosta. Então, cadê a paz? Infelizmente não se encontra aqui. Me acorde e paro para refletir. Quantos homicídios, quantos executados, vítimas do crime, vítimas do tráfico. Cadê a paz? Infelizmente não se encontra aqui. Me acorde e paro para refletir. Quantos homicídios, quantos executados, vítimas do crime, vítimas do tráfico. Cadê a paz? Infelizmente não se encontra aqui. Me acorde e paro para refletir. Quantos homicídios, quantos executados, vítimas do crime, vítimas do tráfico. Cadê a paz? Infelizmente não se encontra aqui. Me acorde e paro para